Sou a Ana Mendes e estamos aqui no Potter News Cast, na segunda emissão. Finalmente! E está aqui o Francisco, claro, como já devem ter reparado. Sim, ela nem me apresenta. Tu é que te tens que apresentar, ó. Mas estamos aqui na segunda emissão e vamos voltar a falar nas notícias mais recentes do mundo de Harry Potter nas últimas semanas. Nós atrasámos-nos um bocado nesta segunda emissão. Não tivemos disponibilidade para fazer antes, mas já estamos aqui outra vez. É o que interessa. É o que interessa. Por isso, vamos passar para a parte das notícias. Ou melhor, vamos falar do que é que vamos abordar aqui hoje. Vamos ter como convidado o José do HP Imagens. Que é um blog. Um site muito conhecido. É um blog muito conhecido de Harry Potter. Também vamos ter aqui o João. Vai aparecendo de vez em quando para discutir as notícias e o resto que vamos abordar aqui no podcast. E pronto, hoje somos 4 pessoas aqui. E esperemos vai ser que... muito animado. É, vai ser. Esperemos que vocês gostem. Vamos então passar para a parte das notícias. Até já. Até já. E estamos de volta. Vamos falar das notícias mais recentes do mundo de Harry Potter, como já tínhamos dito. Queres começar, Francisco? Pode ser. Em primeiro, temos uma notícia que foi muito triste para nós, mais para a Helena Bowman Carter, que declarou o luto pelos seus 4 familiares mortos. A Helena Bowman Carter, como a maioria de vocês sabem, é a atriz que interpreta a Bellatrix Lestrange nos filmes de Harry Potter. E declarou o luto pelos familiares que faleceram. 4 familiares da Helena faleceram recentemente num safari que estavam a fazer em África, em férias. E durante este, um aparato na direção, que fica nas rodas do jeep onde eles viajavam, explodiu, fazendo com que a viatura no qual eles passeassem ficasse desgovernada e explodisse, provocando a morte dos 4 familiares. Isto é uma notícia mesmo muito triste. Claro que coisas dessas acontecem, mas perder 4 familiares de uma só vez é um bocado. Mas pronto, não vamos falar mais nisso. Muita coragem a Helena. Já sabemos que ela não está a ouvir, mas ela já sabe que os fãs que estão com ela. Depois, recebemos a notícia de que o Rupert Grint teme beijar a Emma Watson nos Talismãs da Morte. Todos nós sabemos que o Rupert vai ter que dar um beijo a Emma nesse filme. Para quem já leu o livro sabe disso. O primeiro beijo do Ron e da Hermione, finalmente. Já estava mais que na altura. E ele diz que o beijo vai ser muito desconfortável. A Emma é como uma irmã para mim, então provavelmente vai ser muito, muito estranho. E é normal esta atitude, já que, como eles costumam dizer, eles são praticamente como irmãos. A seguir. O site oficial português James Potter 2 está disponível em setembro. Já está disponível. Estamos em outubro. O administrador do HP Imagens, que é o José, que vai ser hoje o nosso convidado, recebeu em primeira mão do site Fuerza Parcel que o site oficial da segunda fanfiction de J. Norman Lippert James Potter e a Maldição do Guardião estará disponível em português já em setembro. Já está, já podem aceder. O site Força Parcel diz que contactou o criador do site oficial em português e que ele lhe confirmou esta informação. Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas ele está online. Todos os meses vai saindo um capítulo. Ou seja, é grátis. Lá está, é uma fanfiction. Mas a J.K. Rowling está ciente de que esta fanfiction existe, porque antes do autor publicar a fanfiction na internet, obviamente que a J.K. Rowling soube disso e abordou para ver se ele não estava a copiar mesmo, se não era para ele ter lucros, porque ele não está a lucrar com isto, ele só está basicamente a publicar o livro dele na internet e é gratuito, qualquer pessoa pode lê-lo, ele não está a ganhar nada com isso. A história é engraçada, mas eu prefiro ter só a ideia de que Harry Potter é só da J.K. Rowling e de mais ninguém. Exato, mas há muitos fãs por aí a fazerem fanfiction, mas é como ele diz, ele fez a fanfiction para os filhos. Pronto, e decidiu partilhar com o resto do mundo. Vamos passar para a próxima notícia. Temos a pré-venda do Príncipe Misterioso em Blu-ray. O site Amazon, muito conhecido, anunciou que a pré-venda do filme Harry Potter e o Príncipe Misterioso na versão Blu-ray já começou, embora o filme só estreie nos cinemas a 17 de julho do próximo ano, em Portugal, dia 16 de julho. Sim, vamos falar nisso mais à frente. E o Ralph Fiennes está confirmado no Príncipe Misterioso. Numa entrevista antes do início das filmagens de Príncipe Misterioso começarem, o autor Ralph Fiennes, que, como vocês devem saber, interpreta Lord Voldemort no Harry Potter e o Cálice de Fogo e na Ordem da Fênix, disse que o seu personagem não iria aparecer no sexto filme da saga, mas parece que os produtores mudaram de ideias e decidiram incluí-lo. Por isso, vamos poder contar com o Ralph Fiennes no sexto filme de Harry Potter. Depois, lembramos que o Voldemort na fase adulta só aparece a pedir emprego ao Dumbledore, mas aí já vemos um Tom Riddle transformado, quase igual ao Voldemort. Então, ou mudaram a maquilhagem ao Ralph, ou incluindo a cena no filme, porque eles agora têm tempo de sobra para incluir ou tirar cenas do filme, ou sendo algum extra depois para o DVD, por exemplo, não sabemos. Nos DVDs podem ver que temos cenas, às vezes até cenas muito engraçadas, nos extras. Pois, eu acho que ele deve aparecer mesmo nessa parte em que ele vai pedir o emprego ao Dumbledore. Quer dizer, eu gostava de ver essa parte. Não sei se eles vão incluir, porque geralmente as partes que nós mais gostamos o David Yates não inclui nos filmes. Mas é questão de esperarmos e vermos. O Rupert Grint já está num novo projeto que se chama Wild Target. E ele acabou de sair do seu mais recente projeto que se chama Cherry Bomb, como vocês devem saber. E está agora nesse novo projeto Wild Target. E de acordo com a agência Hamilton Hoddle, o Rupert está plenamente confirmado no filme. Ainda de acordo com o IMDb, que também é um site muito conhecido de cinema, este projeto conta a história de um atirador que está prestes a tornar-se rico e desocupado, mas devido a uma mulher, ele terá que alterar os seus planos. O filme deve estrear em 2009 e, para além do Rupert, já conta com os atores Bill Nighy, para quem não sabe quem é, é o... como é que ele se chama nos Piratas Caraíbas? É o... David Jones. Ele faz David Jones. Claro que o David Jones é o vilão dos Piratas Caraíbas e aparece... pronto, aquilo é tudo efeitos especiais, obviamente, mas o ator que faz de David Jones é o Bill Nighy. E também conta com a participação da Helena Bonham Carter, que é a Bellatrix. Pois, a Emma Watson compra um chalé em França para fazer ski. A atriz interpreta o papel de Hermione nos filmes da saga Harry Potter, que realizou recentemente o primeiro grande investimento conhecido do público com o seu próprio dinheiro. Pois, porque eles andam cheios de dinheiro. Ganharam graças à saga. Ela adquiriu em França um luxuoso chalé para esquiar no seu país de origem, que custou cerca de $1 milhão. O chalé localiza-se mais especificamente na região de Méribel. Emma pode realizar este investimento porque no passado dia 18 de Abril, ela recebeu uma fortuna de $10 milhões ao completar os seus 18 anos. E o Ralph Fiennes voltou a falar sobre Harry Potter e de como quer voltar para os Talismãs da Morte. Obviamente que ele ia ter que voltar para os Talismãs da Morte, que, como nós sabemos, existe a batalha em Hogwarts e existe a derradeira batalha entre o Voldemort e o Harry. Por isso, durante uma entrevista concebida à revista Entertainment Weekly, durante a divulgação do seu mais recente projeto, a Duquesa, o ator Ralph Fiennes, Lord Voldemort, falou sobre a sua personagem na saga de Harry Potter e sobre o seu desejo de voltar para as duas partes de Harry Potter e os Talismãs da Morte. Ele diz que interpretar o Lord Voldemort é de facto o mais difícil de tudo, porque tens que personificar a pura maldade, e há uma série intensa de clichês de vilões e monstros na história. Deves esforçar-te para não interpretar as feições que já são óbvias. E com essa incrível maquilhagem, com essa extrema aparência, isso é um grande desafio. Assim mesmo, o estilo dos movimentos é muito forte. O filme em si é uma máquina por si só e deves cumprir a função de uma máquina ainda melhor, ainda maior. Seria bom manter o sentido de algum tipo de aspecto psicológico, apesar de estar entre tantos efeitos especiais. Ainda não estou oficialmente contratado para os dois últimos filmes, mas acho que estou entre o elenco requerido, claro, não é? Quero fazê-lo, mas ainda não tenho o guião, pelo que as cenas ainda não estão organizadas, mas tudo indica que ali estarei. O guião já está escrito. Os dois, o primeiro acho que até já está pronto, o segundo é que ainda vai receber alterações. Exato, provavelmente aqui o Ralph Fiennes ainda não sabia que o guião estava pronto, por isso é que ele disse isso. Depois, uma notícia engraçada, o Harry Potter vai entrar no livro do Guinness de 2009, muito conhecido por toda a gente. Depois de muitos feitos especiais realizados pela saga Harry Potter para entrarem no livro do Guinness World Records, agora chegou um grande prémio. A edição de 2009 deste aclamado livro contará com um artigo especial sobre a saga. Esse artigo serão 3 páginas com 4 recordes batidos pela saga potteriana nos últimos tempos. O livro de ficção científica vendido mais rapidamente 24 horas, Harry Potter e os Talismãs da Morte vendeu 8,3 milhões de cópias durante as suas primeiras 24 horas, cerca de 3.045,83 livros por hora, 833 livros por hora, no passado dia 21 de julho de 2007. DVD. O Harry Potter e o Cálice de Fogo também foi o DVD que mais rapidamente vendeu. Vendeu mais de 6 cópias por segundo no dia do seu lançamento, no passado dia 20 de março de 2006, e nos dias seguintes continuou a vender mais de 3 cópias por segundo. Só no dia do seu lançamento vendeu mais de 5 milhões de cópias. Maior leitura da história, Shakin Rowling foi uma das 3 autoras que leu algumas partes dos seus livros em audiência de 20.264 pessoas no estádio Skydam em Toronto, no Canadá. No dia 24 de outubro de 2008, Rowling leu partes de Harry Potter e o Cálice de Fogo junto dos atores Kenneth Sobel e Tim Wine Jones. E o Harry Potter também teve a primeira maior impressão da história. O lançamento de Harry Potter e a Ordem da Fênix em junho de 2003 foi a primeira maior impressão de um livro em toda a história, com um total de 8,5 milhões de cópias, que é uma coisa normal, porque os 4 livros já tinham saído. Sim. Todos, então as pessoas estavam à espera do 5º livro. Depois, infelizmente, o Príncipe Misterioso já tem uma crítica negativa. Sabem que já algumas pessoas já viram o filme e já tinham vindo críticas positivas, mas apareceu a primeira. Depois do test screening que ocorreu em Chicago de Harry Potter e o Príncipe Misterioso, chegou agora a primeira crítica negativa. Desta vez foi John Bouet, que se pronunciou através do site Ain't Cool News. Ele apontou vários pontos negativos no filme, afirmou que a produção gastou muito dinheiro em cenas que podiam ser dispensadas e outras que eram importantes ficaram de fora. Ele ainda acrescentou que o filme pode tornar-se confuso para alguns e que os romances são muito marcantes. Crítica de Príncipe Misterioso do site Interval News. O filme abre com o ataque dos Devoradores da Morte na ponte em Londres, e eles voam à volta dela numa espécie de formação, causando a colisão da ponte, que cai na água. Eles vão até à diagonal, colocam um saco na cabeça de um homem, sequestram-no e levam-no embora. Foi realmente uma abertura excepcional. A ausência de algumas cenas devem deixar os fãs desapontados. A pessoa que foi sequestrada deve ser Ollivander. Nós somos apresentados a Horace Slughorn, que é interpretado por Jim Broadbent. O personagem de Rodmond é facilmente o mais divertido no filme. Ele assume-se como professor de poções e Harry acha um livro que pertenceu ao Príncipe Misterioso. O mistério de quem é o Príncipe Misterioso é levado como algo simples comparado a todas as cenas de romance. Algumas delas bem divertidas, mas o Sete via isso na sub-história para dar um ar cómico, para conseguir balançar o drama que devia estar à frente. Também há uma cena durante o Natal que não estava no livro onde alguns moradores da morte atacam a casa dos Weasley, demonstrando primeiro Harry e Ginny a serem seguidos nos campos de trigo, então depois Lupin e Tonks. Esta cena realmente é muito desnecessária, serve apenas para dar ao público um pouco de ação a meio do filme. Quando Harry e Dumbledore voltam a Hogwarts, depois da cena da caverna, eles voltam à torre e ao invés de Dumbledore usar o feitiço para imobilizar Harry e o cobrir com manta de visibilidade, Dumbledore apenas manda Harry fugir e ir para as escadas de baixo, parado, a assistir à cena sobre o buraco do chão abaixo dele. Malfoy tenta matar Dumbledore, mas descobre que ele simplesmente não pode. Snape chega pelas escadas e faz um sinal ao Harry para ficar quieto, a que ele curiosamente obedece. Snape então vai para as escadas de cima e mata Dumbledore. As modificações dessa cena compradas ali foram terríveis, e eles apenas estragaram uma das surpresas da saga. Depois disso, não há nenhuma batalha. Os Devoradores da Morte fogem em silêncio. E como se não bastasse, não há funeral do Dumbledore. Isto realmente é a pior notícia que nós podíamos esperar. Depois de... A batalha, nós até podemos compreender... A batalha, mas por exemplo, O funeral não se justifica mesmo, porque o funeral era uma das partes... E a batalha, não precisavam de fazer uma batalha, uma luta na ordem mas, da Fênix. Mas sabes o que é que me surpreendeu mais? É a parte do Snape. De quando o Snape entra na torre e diz ao Harry para ele obedecer e o Harry obedece. Mas como isso... se alguma vez o Harry fosse obedecer ao Snape. Não, isso aí também se calhar a atitude deles foi porque no Estalagem de Mães da Morte eles ficam a saber... O Harry fica a saber. Francisco, mesmo assim, o Dumbledore, no filme, pelos vistos, vai mandar o Harry esconder-se, e o Harry vai esconder-se, e vai ficar quieto a ver morrer o Dumbledore, como se isso alguma vez fosse possível no livro. Sim, eu sei, mas a atitude, eu estou a tentar explicar a atitude dele, eles devem estar a tentar com que seja mais fácil depois perceber porque é que o Snape mandou o Harry ficar quieto. O que é que o Harry não sabia? Ora, que era tudo para ajudá-lo. Pronto, é a tua opinião, mas eu acho que eles não têm justificação para isso. Não, é a minha opinião, também não fico, também não quero, não concordo, mas deve ser a posição deles, deve ser essa. Pronto, vamos passar então para a próxima notícia. Pronto, esta é mais ou menos boa, pelo menos para a J.K. Rowling e para a Warner Brothers. A J.K. Rowling e a Warner Brothers ganharam o processo contra o HP Lexicon. No mês de abril deste ano, a autora J.K. Rowling e a produtora Warner Brothers Pictures abriram um processo contra o site HP Lexicon, pois eles pretendiam publicar um livro que continha grande parte do conteúdo da saga. Pelo que Joe tem direitos de autor legais, juntamente com Warner Brothers, decidiram abrir um processo judicial contra o site e impedir que o tal livro fosse publicado pela RDR Books. Pelo que viajou até aos Estados Unidos para estar presente nas audiências. As audiências duraram bastantes dias e foram bastantes audiências. E agora sabemos que a J.K. Rowling e a Warner Brothers ganharam e impediram que o livro do HP Lexicon fosse publicado, pelo menos por enquanto. O HP Lexicon é um site muito, muito famoso de Harry Potter. Aliás, o HP Lexicon já recebeu um prémio da própria J.K. Rowling, porque a J.K. Rowling tem o site dela, não sei se sabes disto. Sei. Tem o site dela e dentro do site dela ela tem uma parte onde atribui prémios aos melhores sites de Harry Potter do mundo. E ela, há uns tempos atrás, já alguns anos atrás, ela atribuiu um prémio desses ao HP Lexicon e isto agora é como se fosse um bocado uma traição, acho eu. Depois dela... Ela só estava a defender aquilo que é seu. Claro. Até porque ela ela já referiu que pretende lançar uma enciclopédia. Se ela deixasse estes lançarem, perdia a exclusividade toda. Eu acho toda. Que isto é como se fosse gozar com ela. Depois dela anunciar que ia fazer a enciclopédia, ele Exatamente. Lembra-se e faz também uma enciclopédia dele. Não pode ser, quer dizer, os fãs andam à espera da enciclopédia dela, que no fundo é a original, né? Embora o HP Lexicon tenha informações muito boas, e até para o conteúdo do Potter News nós vamos lá buscar bastantes coisas, só que é assim, é o que ela diz, a maior parte dos livros publicados por fãs de Harry Potter ou são fanfics ou então são livros que comentam o Harry Potter. E o que ela diz, o que ela justificou, foi que o que é que o Steve Van der Ark faz neste tal livro? O que ele faz é basicamente ir buscar o conteúdo que ela tem nos livros dela e colá-lo no livro. Ele não comenta sobre nada. Ou seja, é uma cópia. Como se fosse uma cópia. E lá está, ela tem os direitos de autor. Muito bem, isso é dela. Agora temos uma notícia, deve ser a melhor, que temos tido recentemente. Os contos de Bill o Bardo, em Portugal, temos a capa e a data. A editorial Presença, que é a editora dos livros de Harry Potter, fez um comunicado no seu site com uma excelente notícia para os fãs portugueses. Vão publicar a tradução dos contos de Bill o Bardo também no dia 4 de dezembro. Além disso, também divulgaram a capa da obra, que, ao contrário do que pensávamos, não será semelhante à da versão americana, mas sim à da britânica. Ainda bem, estamos Sim, falando da versão americana. podem ver a capa do livro No site da Editorial Presença. ou na nossa galeria. Exatamente. E parece que o Príncipe Misterioso vai ter um total de 25 minutos em 3D. Como vocês sabem, Harry Potter e a Ordem da Fênix também teve, já não sei quantos minutos foram, mas também foi à volta de 20 e tal minutos no final, na Batalha dos Ministérios, do Ministério. Teve cenas em 3D. Obviamente que aqui em Portugal, ano passado, eles decidiram não fazer em 3D, fizeram a versão normal do filme. Embora nós já o ano passado tivéssemos salas de cinema em 3D. Existem salas de cinema em 3D cá em Portugal, que são as salas do Cascais Shopping, Almada Forum, Dolce Vita do Porto, Ferrara Plaza, em Passos de Ferreira, Glicionias, em Aveiro. Foz Plaza, Figueira da Foz, Vasco da Gama em Lisboa e Braga Park. Mas nós ainda não sabemos se em Portugal eles vão pôr o filme em 3D, já que no ano passado não puseram, por isso vamos ter que esperar. Agora, O Prisioneiro de Azkaban é um dos melhores filmes da história. A revista Empire, que já tem publicado muitas notícias sobre Harry Potter, elaborou e divulgou uma nova lista intitulada Os 500 Melhores Filmes de Todos os Tempos e a terceira adaptação cinematográfica da saga de Harry Potter, o filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, encontra-se na lista. O inquérito para recolher as preferências dos 500 filmes foi feito a mais de 10 mil pessoas, incluindo críticos e cineastas. O terceiro filme da saga conquistou o lugar número 417, sendo que o que venceu foi O Poderoso Chefe. Ficou no final da lista, mas não deixa de ser um dos melhores filmes. É assim, eu já te disse o que é que eu acho sobre isso. Eu acho que O Prisioneiro de Azkaban é o que está melhor realizado de todos os filmes de Harry Potter. Que é bom realizador E tem também. bons efeitos especiais também. Assim, para mim, o melhor realizador já que teve no, na saga Harry Potter foi o Chris Columbus, mas o Alfonso Cuarón, que é o do É Prisioneiro de assim, Azkaban, também é um eu já realizador te muito disse bom. isso. O Chris Columbus, eu acho que ele consegue trazer a magia do Harry Potter para os filmes. Ou seja, não sei explicar, mas o Alfonso Cuarón é um bom realizador, percebes? Ele tem uma maneira de ver as coisas realmente fantástica. Eu acho que o filme está muito bem realizado. O guião é que já não é tão bom no Prisioneiro de Azkaban. Muita gente se queixou disso. Foi a única coisa que falhou no Prisioneiro de Azkaban, apesar de termos falas muito engraçadas, mas falhou a nível de guião. Pronto, mas de resto eu acho que a realização compensa completamente o guião. A última notícia, mas também uma das melhores. O Príncipe Misterioso vai estrear dia 16 de julho de 2009 em Portugal, ou seja, um dia antes do que em Inglaterra e no, no, na maior parte dos países. O site oficial português de Harry Potter e o Príncipe Misterioso foi atualizado recentemente com essa informação. Eu não sei se lembram, mas o ano passado, quando a Ordem da Fênix saiu, eu já não me lembro em que dia que a Ordem da Também Fênix não. saiu, mas a data que eles nos deram para Portugal foi um dia antes da data em Inglaterra, mas depois decidiram mudá-la para a data de Inglaterra. Ou seja, eu não sei se isto é só fachada, porque o ano passado foi só fachada. Mas se Aqui não costuma for. ser porque cá nós estamos ao contrário. Os filmes estreiam às quintas-feiras em vez de ser às sextas. Pronto. por exemplo. Vamos ver se eles vão manter a data. Não sei se vão manter, porque eles o ano passado não manteram a data que deram e adiaram um dia. Exatamente. E pronto, acabamos a nossa parte musical, a nossa parte das notícias. Vamos já bem enganar. E vamos agora passar para. Vamos passar uma música que nos pediram. E a primeira música que vamos passar hoje vai ser Pride in the Name of Love, dos U2, uma banda já antiguinha, que foi a Chris Hedwig que nos pediu para passarmos. Por isso vamos passar essa música. Até já! Estamos de volta, Francisco. Agora o João, que é autor dos nossos news posters, vai falar sobre a sua experiência com Harry Potter. Da última vez não pôde falar. Eu e a Ana já falámos sobre as nossas experiências. Podem ouvi-las no primeiro podcast, mas agora é a vez do João. Pronto, então vamos fazer uma chamada pelo Skype para o João. Lá vamos nós. Vamos lá ver se tudo funciona bem. Está a chamar. Olá, João. Olá. Ah, está-nos a ouvir? Sim. Pronto, já estás no ar, não? Não te Tá bem. esqueças. Tem alguma interferência. É, não faz mal. Pronto, João, estás no ar aqui connosco no Potter Newscast para falar sobre a tua experiência sobre Harry Potter. Como é que conheceste Harry Potter? O que é que nos tens a dizer? Exato. Bem, se eu me lembro, eu conheci o Harry Potter quando vi pela primeira vez o filme O Harry Potter e a Pedra Filosofal. Fui ver ao cinema com uma prima minha mais velha, e adorei mesmo o filme, achei fantástico. E nessa altura eu já tinha os dois primeiros livros, ou os três primeiros, acho que foi uma coisa assim. E depois, mais tarde, quando estreou o segundo, A Câmara dos Segredos, eu decidi ir ver novamente com a minha prima. Ela tinha-me prometido, porque gostámos muito do primeiro filme, os dois. Então fui ver o segundo e também adorei, fiquei sem palavras, achei o filme também muito fixe. Mas não decidi começar a ler os livros logo. Achei que. Acho que gostava mais de ver os filmes do que ler os livros nessa altura. E então estreou o terceiro, eu fui ver o terceiro e continuei a adorar imenso. E ainda não era dessa altura que eu ia ler o livro. Já tinha o terceiro, o quarto e acho que também já tinha a Ordem da Fênix, se não me engano. E quando estreou o Cálice de Fogo. Eu fui ver e foi nessa altura que eu decidi começar a ler os livros. Comecei pelo primeiro, segundo, terceiro, e gostei imenso dos livros. Quando já tinha visto o Cálice de Fogo, estava na altura em que eu estava a ler a Pedra Filosofal. Adorei simplesmente os livros. E depois já tinha a Ordem da Fênix, e também li a Ordem da Fênix, depois li o Príncipe Misterioso. O Príncipe Misterioso é o meu preferido. E espero que o filme que vem para aí corresponda bem ao livro, porque eu quero ficar animado com isto. E depois, o ano passado, quando saiu o Talismãs da Morte, eu quis logo ter, ofereceram-me pelo Natal, eu li e adorei. Depois fui colecionando os DVDs, fui colecionando alguns daqueles livros de autoclantes e essas coisas assim, tornei-me um grande fã de Harry Potter. No início deste ano, acho que foi no fim de fevereiro, inícios de março, eu comecei a falar com a Ana, a pedir-lhe que me fizesse um design para o meu blog, falar-lhe sobre os designs dela e isso tudo. E nessa altura já visitava o Potter News. E ela, eu achei a Ana muito simpática, acho que era uma rapariga excelente. Ela explicou-me a situação toda dos designs dela e do Potter News e essas coisas assim. E eu candidatei-me ao cargo de News Poster do Potter News uns dias mais tarde. A Ana viu como é que eu escrevia e não sei quê, e aceitou-me como cargo. Pronto, a partir daí já lá vão, sei lá, mais de 6 meses ou assim que eu estou no Potter News. E pronto, depois, infelizmente, aí há uns dias tive de fechar o meu blog por falta de tempo, e fiquei no sponsor do Potter News e estou muito orgulhoso disso. Não estou a pensar sair do Potter News. E como combinado, estou aqui hoje no segundo podcast. Ainda bem, estou feliz por estar a participar. E pronto, é basicamente essa a minha experiência com Harry Potter. Mas muito bem, João. Olha, nós também te queríamos perguntar outra coisa. Diz. Sobre aquela crítica que saiu do Príncipe Misterioso, sabes? Aquela crítica negativa. A primeira negativa. Ah, sei, sim. Pronto, o que é que tu achaste da crítica? Quando saiu essa crítica, na altura já tinham saído para aí umas duas ou três positivas, ó. E eu preferia acreditar nas positivas porque, como tinha sido o meu livro favorito, eu quero pensar que o filme vai ser bom. Portanto, Claro. pode ser uma crítica negativa, mas epá, é a opinião das pessoas e, claro, isso todos temos de aceitar. Mas o que bate ainda mais forte é a opinião de que, quando chegar julho, eu vou ver logo se vê. Exato. Exato. Claro que eu não gostei lá muito da Ordem da Fênix, e o trabalho do David Yates não foi propriamente bom, e espero que ele recompense bem neste filme. Pronto. Ó João, nós vamos te chamar mais daqui um bocadinho, outra vez, e agora vamos passar a música que tu pediste, I Only Ask of God dos Outlandish. Está bem? Tá bem, obrigado. Então pronto, Tá. então, até Até já. logo. Até logo. Estamos de volta, depois de passarmos a música dos Outlandish, e agora vamos chamar à conversa o José. que é o administrador do HP Imagens, como já dissemos. Por isso vamos fazer a chamada pelo Skype. Vamos adicioná-lo. Vamos lá ver se ele atende. Olá. Olá, José. Olá. Fala lá, Francisco. José, o que é que tu nos tens a dizer sobre a tua experiência com Harry Potter? Sobre a minha experiência sobre Harry Potter? Começou tudo quando tinha 10 anos. A minha avó ofereceu-me o livro do Cálice de Fogo, só que não gostava de ler. Deixei na estante, por isso. Depois veio o primeiro filme. Eu não queria ver, só que como toda a gente que eu conhecia, dizia: ah, o Harry Potter tal, e ah, viste aquela parte? Pronto, como se falava nisso, lá fui eu por curiosidade. Gostei do filme, mas não foi ainda que me tornei um grande fã. Foi só a partir da Câmara dos Segredos. Gostei bastante e decidi finalmente ler o primeiro livro. Depois li o segundo, o terceiro e li os primeiros quatro no verão. A partir daquela altura comecei a adorar a ler, por isso acho que devo o meu hábito de leitura a Harry Potter, principalmente. E depois criaste o HP Imagens? Não, isso só foi há 2 anos. Antes tive alguns anos parado. Só foi quando saiu a Ordem da Fênix é que não gostei muito do livro, mas acho que isso se vê aos primeiros capítulos, que eram longos. Depois, a partir desse momento, prontos, como não havia muitas notícias de Harry Potter, só depois de ler o 6º livro é que eu decidi, mais ou menos, já comecei a pensar na ideia de criar um blog. E criei o HP Imagens. Mas antes era só mesmo para pôr fotos, imagens. Não pensava que se ia tornar no que é agora mesmo, que é um blog, sobretudo de notícias. Muito bem. Ah, Francisco, tu não queres falar? Estás aí? Ok. Oh, José, tu que idade tens? 16. E pronto, nós vamos explicar aqui o teu sotaque, tu és meio espanhol, não és? Sim, sou espanhol. Pois, nota-se um bocadinho. Pois, já me disseram. Muito bem. Olha, nós há bocado estávamos a comentar com o João sobre uma crítica feita ao... A primeira negativa. A crítica negativa feita ao Príncipe Misterioso. Sim. Sabes qual é? Sim, sei. Pronto, o que é que achas dessa crítica? O que é que achas que vai ser o filme? Eu li, mas como as restantes foram melhores, só uma negativa contra várias positivas, agora mesmo não posso dizer vai ser bom ou vai ser mau, mas eu acho que vou gostar. Achas que sim? Porque pois eu estou na dúvida. Eu acho. Eu também, gostaram a maior parte das cenas que eu gostava, a batalha em Hogwarts, o funeral... Sim, há partes que eu acho, o funeral por exemplo, acho que deviam ter posto, mas mesmo assim, se calhar, vou gostar, acho eu. Pois, depende, quando formos ver o filme. Sim, claro. Pronto, e então, fala-nos lá do teu blog, o HP Imagens. Há novidades no teu blog? Há sim, agora mesmo pus duas, uma nova, que são imagens do Cluedo do Harry Potter. Parece ser fixe o jogo, só que infelizmente parece que em Portugal não, pelo menos por agora, não está à venda. Esperemos que mais para a frente saia. Pronto, e acho que é tudo, José. Não sei se mais para a frente vamos te chamar. Mais para a frente vamos te chamar para falar sobre outras coisas, está bem? Ok. Está bem? Prontos. Obrigada, José. Até já. Até já. E prontos. Foi a chamada com o José. Ele tem um sotaque meio espanhol. Nós foi a primeira vez que falámos com ele também. Mas ele já é aliado do Potter News já desde o início mesmo. Eu acho que o blog dele já existia antes do Potter News. Não sei. Acho que sim. Acho que sim. E depois eu tornei-me aliada dele e pronto. E é um bom blog. Vocês visitem. É hpimagens.blogspot.com. E agora vamos passar mais uma música. If I Never See Your Face Again, dos Maroon 5 e da Rihanna. E este Tiago Araújo. Exato, foi um pedido do Tiago Araújo. Portanto, fiquem com essa música e até já. Estamos de volta, depois de passarmos a música da Rihanna e dos Maroon 5, e agora vamos falar sobre o filme da Câmara dos Segredos. Queres começar tu? Sim, pode ser. Filme da Câmara dos Segredos, o que é que nós temos a dizer em relação a ele? Primeiro, o caráter sombrio do livro já dá uma história interessante. É assim, eu gosto muito da história da Câmara dos Segredos. Aliás, é uma lenda, como todos sabem. Exato. Que, de acordo com a lenda, Salazar Slytherin, o fundador da casa que leva o seu nome, e um dos quatro bruxos que fundou Hogwarts, teria construído uma câmara secreta onde escondeu um monstro, e somente o seu herdeiro poderia reabri-la para que o animal pudesse continuar a sua missão, que era, obviamente, matar todos os Muggles. Os filhos dos Muggles. Exato. Também, né, chamados pelos Slytherins como sangues de lama. E depois, obviamente, na história, o Harry é suspeito de ser o herdeiro de Salazar Slytherin pela sua habilidade de falar serpentês. Eu acho que tem um enredo bastante interessante, A Câmara dos Segredos. É dos meus filmes, é um dos meus preferidos, e dos livros também é um dos que eu gosto muito de ler. Acho que é emoção e suspense constante. Acho que é muito bom. O filme não é com o Chris Columbus, como eu já disse há bocado, é um dos que eu gosto mais. É um dos realizadores que eu gosto mais. Tem o Ian Elon. Acho que a nível de magia, os efeitos, os feitiços ainda estão muito simples, porque acho que agora temos... Eu gosto dos efeitos que temos tido no Cálice de Fogo e na Ordem, mas acho que agora se tem abusado um bocado disso. É preciso, mas tem-se abusado um bocado dos efeitos especiais nos últimos filmes de Harry Potter, e acho que os primeiros dois filmes são simplesmente sinónimo de simplicidade. Depois eu acho que eles começam a complicar um bocado as coisas. Acho que A Câmara dos Segredos está muito bem feita. Não tem nenhuma parte que nós tenhamos sentido a falta. Acho que está fiel. E também não nos podemos esquecer que neste filme aparecem pela primeira vez a Toca. A Toca, a Casa dos Weasley, o Dobby, muito o importante. Lucius Malfoy. E pronto, não é? É feita a pequena referência à prisão de Azkaban, que introduz já ao Prisioneiro de Azkaban, que é o filme e o livro a seguir. Eu gostei bastante da parte mesmo da Câmara dos Segredos. A Câmara dos Segredos, ou seja, o cenário. O cenário da Câmara dos Segredos. É um dos meus cenários favoritos. E a boca a abrir com o Basilisco. Com o Basilisco sair. Aliás, o Basilisco, eu acho que é das melhores partes. Ele meteu-me um medo do caraças quando eu fui ver ao cinema. Não, eu estou a dizer, a própria Câmara dos Segredos é o meu cenário favorito nesse filme. Porque eu acho que temos sido cenários muito bons. O Cálice de Fogo acho que é o filme mais rico em cenários, porque temos o campismo, temos o campo de Quidditch daquele jogo do Mundial de Quidditch. E depois temos o Hogwarts totalmente transformada para o baile de Natal. Exatamente, também. Temos o torneio, o cemitério, o cenário do dragão. Acho que é o filme mais rico em cenários, mas acho que a Câmara dos Segredos também, eles modificam o campo de Quidditch. Metem um fosso à volta. Os atores já se sentem mais à vontade. Nota-se um certo mais à vontade no... dos atores, entre eles mesmos. E também somos introduzidos à personagem do Gilderoy Lockhart. Que é uma das personagens mais engraçadas que eu acho. Não voltou a aparecer. Devia voltar a aparecer, exato, na Ordem da Fênix, que eles nunca referiram ao Hospital de São Mungo. Sim, exato. Essa cena não apareceu. Mas eu acho o Gilderoy Lockhart uma personagem muito divertida. E é muito bem interpretada. Sim, pelo Kenneth Branagh. É. Que, para quem não sabe, já foi o marido da Emma Thompson, que faz de professora Trelawney. Mas pronto. E é verdade, aqui também neste filme é-nos mostrado pela primeira vez o primeiro Horcrux do Voldemort, que é o Diário do Tom Riddle. O Diário do Tom Riddle, que é o único que não tem assim aquele valor, porque ele tinha a preferência para os tesouros, usar na Ginny, mas... Mas o Harry, sem saber, né, destruiu um Horcrux. Exatamente. Né? Sem saber, com o dente do... Do basilisco, que é uma das coisas que mata os Horcrux. E temos também a Aragog, que estava muito bem feita. Sim. A própria J.K. Rowling disse que estava com medo que saísse uma daquelas aranhas dos filmes de ficção científica todas mal feitas, mas estava muito bem feita. Não dá para ver a mula toda, mas está muito bem feita. O Dobby está muito bem feito também. A Fox aparece pela primeira vez, está muito bonita. A Fox eu acho... Mesmo. A Toca está espetacular. O Ford Anglia, que eu já estive dentro do Ford Anglia, é espetacular. Do que foi usado para o filme. Eu sei. É espetacular. E é assim, neste filme também vemos o Voldemort de uma maneira diferente, ou seja, muito mais novo. Obviamente que aquilo é, não sei, Por acaso até era parte da vida de, da parte da alma o dele. sobrinho do Ralph Fiennes até é parecido É, de certa maneira é, mas. com o que faz agora. Mas eu gostei muito, por acaso, de ver o desempenho dele nesse filme. Ele fez anos esta semana, que é o Christian Coulson. Parabéns. Fez 30 anos. Jesus. É, naquela altura 30 devia ter anos. 20 e tal anos, Mas mesmo assim não não dá no estado, pois parecia. não. Não, não, mesmo assim ele não parecia. Ele é suposto ter que idade? Bem, uns 16. Exatamente. Eram os Né, 16 nessa anos altura. conservados no diário. Exato. É. Mas eu gostei bastante deste filme, por acaso. É o meu segundo favorito. Como eu já disse, o meu favorito é O Prisioneiro de Azkaban. Mas a seguir vem este. E depois eu tive muita pena de não poder ver o Dobby nos filmes seguintes. É, o Dobby é um dos personagens mais importantes. Temos também outra. É assim, há uma cena que não foi. Que não apareceu, que era a festa de aniversário de morte do Niquase sem cabeça. Nunca apareceu o Peeves, por exemplo. Não, mas isso já Tenho não aparecia no pena. primeiro. Pois não, nunca apareceu. Mas acho que essa festa também não é necessária. Temos o Salgueiro Zurzidor, muito importante também, Sim, a muito cena. engraçado. Aparece no Prisioneiro de Azkaban na Ah, mesma. uma das melhores cenas deste filme é o clube de esgrima. Esgrima? De De duelo? Eles aqui chamam de esgrima. Exato. E de duelo presenças. Nós chamamos de clube de duelos. Mas está muito bem feito, por acaso. A cena da serpente que sai com A o serpente, logo suspensório. ao início, o Harry contra o Malfoy, o Snape contra o Gilderoy Lockhart. Ah, eu adorei a cena do Snape contra o Gilderoy Eu gostei mais Lockhart. da cena em que o É assim, Malfoy eu não. cai de rabo. Sim, mas eu nunca gostei do Snape, mas no momento em que ele mandou o feitiço ao Gilderoy Lockhart, até me apeteceu Outra, aplaudir o uma das minhas Snape. cenas favoritas é quando Hermione lança o Finito Incantatem contra a Bludger. A Hermione neste filme está, parece, com um instinto assassino, muito protetora, muito. O Immobiles contra os duendes. Vemos a inteligência dela novamente. Ela. Como é que eu ia dizer? Ela resolve o mistério da Câmara dos Segredos, que é que não conseguiu avisar a tempo o Harry e o Ron. Vemos pela primeira vez o Cornelius Fudge também. É um filme. Eu gosto muito. E o Harry liberta o Dobby, claro. Eu adorei essa parte, ele a tirar a meia. Vemos o Lucius Malfoy a conjurar Avada Kedavra, mas não consegue, não vai a tempo, por causa do Dobby. E foi a última aparição do Richard Harris, É que eu gostava verdade, muito. é verdade. Isso nós temos muita pena mesmo. Eu só me apercebi quando fui ver o terceiro filme, quando apareceu lá o Michael Gambon. E eu Exatamente. fiquei naquela. Então, Então onde é que mudaram. está? Onde é que está o. Emagreceu tanto. O Richard Harris não era Eu gordo. sei, era um Ele, insígnia. se fores ver ele nas entrevistas, quando usa roupas normais, ele Eu até é sei, magro, era do percebes? próprio guarda-roupa. É, o próprio fato é que é muito. Eles fizeram mesmo de propósito ser assim. E acho que é tudo sobre este filme, É, mandem as vossas opiniões. não é? É. Já sabem, mais uma vez. Mandem as vossas opiniões sobre os nossos temas de discussão, ou então mandem a vossa história com Harry Potter, ou para a próxima emissão podem sempre já começar a mandar as vossas sugestões musicais. Ah, é verdade, em relação. Sim. Hoje passámos aqui a música dos YouTube para Chris Hedwig, para passarmos a música dos Outlandish para o João If I Never See Your Face Again dos Maroon 5 com a Rihanna para o Tiago Araújo, mas para a Vanessa Moreira, para o Lúcio Malfoy, para a Sara Silva, para o José, Acho que ainda podemos passar ainda mais podemos uma. passar mais alguma, mas. Acho que não passamos nesta, passamos Sim. para o próximo podcast e assim sucessivamente, porque como não temos esse tempo todo e além disso, isto aqui é o nosso o nosso podcast e o tema é o Harry Potter. Nós, claro, que queremos passar as vossas Sim, nós no músicas. fundo somos comentadores de Harry Potter e nós já vamos com 58 minutos. Não, com uma hora e 1 minuto de podcast e não podemos estar durante o podcast todo a passar músicas porque existem outros assuntos mais importantes para discutir. Mas claro que passamos com todo gosto as vossas músicas, Claro. mas as que não passarmos nesse podcast, passamos no a seguir e assim sucessivamente. Claro. Damos atenção a todos. Nós esperemos que vocês Continuem compreendam a mandar as vossas e sugestões. compreendam, não é? Porque, aliás, eu acho que podemos passar uma já a seguir. Podemos passar a Same Direction dos Rubastank para a Vanessa Moreira. Exatamente. Prontos, então voltamos já a seguir para falar sobre as convenções de Harry Potter. Não nos podemos esquecer isso, porque já existem mais algumas novidades que vocês devem saber. E pronto, voltamos já a seguir. E A para falar de seguir. Emma Watson também. E para falar da Emma Watson, exato. Já a seguir, Same Direction do Zubastank para a Vanessa Moreira. Obrigado, Vanessa. Step outside, somebody claims to see the light. It seems to me that all of us have lost our patience. 'Cause everyone thinks they're right, and nobody thinks that there just might be more than one road to our final destination. But I'm not. Someone else to blame for all the holes and answers that are clearly showing. For something to fill the space was all of the time I spent a waste. 'Cause so many choices point the same way. Já cá estamos outra vez. Vamos agora falar das convenções de Harry Potter e temo que temos muitas notícias más. As convenções mudaram de data. Aliás, agora já não são convenções como nós temíamos. Convenção. É só uma convenção e, como devem estar a imaginar, vai ser a de Lisboa. A Fnac do Norte Shopping não aceitou. Não, mas a Fnac North Shopping recusou e não nos deram nenhuma razão válida para recusarem. Simplesmente recusaram. Não sei qual é o problema deles, ainda por cima nós já temos autorização da Fnac do Colombo. Do Colombo. Sim. Esses são muito importantes. E então adiamos para dia 29 de novembro. Mas é assim, para o pessoal do Porto, como eu e o Francisco, é assim, nós temos que ir para lá de qualquer maneira. Estávamos a pensar em de comboio, mas afinal o que nós vamos fazer é organizar um tipo de uma excursão. Tentar organizar, porque sim, como já recebemos a... Não sabemos se conseguimos meter todos os... É assim, no caso de ser uma excursão, cada um paga a sua viagem. Nós não vamos dar viagens gratuitas. Como vocês podem imaginar, nós não estamos a nadar em rios de dinheiro. Muito menos agora. Mas é assim, pronto, cada um paga a sua viagem. Com certeza não são muito caras, mas isso depois nós vamos anunciar no Potter News e no PT Reductal. E assim, vamos todos juntos, o pessoal todo do Porto, os fãs todos. Dia que calha, dia 29 é dia. É um sábado, dia 29 sábado. É um sábado. E pronto, vamos todos juntos e vamos para lá, para a Fnac do Colombo. Vamos tentar que seja assim. É assim, que é na Fnac do Colombo já está confirmada há muito tempo, porque o diretor da Fnac já nos deu. A do Colombo é a que está ao pé do. Da estação, não é? Acho que sim. Eu não sei, é que eu nunca lá fui, não é? Eu já não. Nós estávamos era à procura, na altura quando criámos as convenções, estávamos à procura dos sítios mais populares. Ou seja, os sítios mais populares de Lisboa e do Porto. No Porto, obviamente, é o Norte Shopping, porque o Norte Shopping está sempre cheio, nós sabemos. É assim, eu em Lisboa não sei, porque eu não vivo lá. O Colombo também recebe muita gente. Exato, pronto, então precisávamos de uma FNAC que tivesse televisão, pelo menos, porque vamos passar um ou dois filmes. E depois é assim, também estamos a preparar o site, que já está a demorar há um tempo, nós já sabemos, né? Pedimos desculpa, porque no site é que vão estar as sondagens, que é para sabermos mais ou menos quantas pessoas é que vão, quantas pessoas é que vão na excursão, os filmes que vamos passar, se vamos ler algumas passagens, por exemplo. Os passatempos e coisas do género, né? Que sondagens que nós temos que fazer para... e mandem as vossas ideias, se por exemplo querem fazer algum sketch ou ler alguma passagem expressivamente, para nos dizer, que é para tentarmos organizar um programa. Sim, nós o que estávamos a pensar fazer agora também para entreter um bocado as pessoas na convenção era ter alguém a tocar música. Eu já estive a discutir isso com o Daniel. Não é certo, obviamente, aqui nada é certo, quando for certo nós vamos avisar-vos, mas nós conhecemos algumas pessoas que tocam alguns instrumentos e se pudessem passar algumas músicas do Harry Potter, da banda sonora, era ótimo, eu acho. Acho que ia ser uma coisa boa. E é assim... Das convenções acho que é tudo. Acho que não me estou a esquecer de nada. Já começamos a tratar da decoração. O Daniel do PT Reductor agora vai tratar de umas coisas para fixar na parede. Mas eu estou a tratar dos adereços de filme. Ou seja, vocês quando forem à convenção não se admirem se virem um mapa de salteador ou uma coisa assim num sítio qualquer. Claro que não vai ser, vocês não são assim muito autorizados a pegar nelas. Não, podem pegar nelas, mas não as levem embora. Cuidadinho. Cuidadinho. Já sabem que a FNAC tem câmaras, não vos adianta nada tentarem levá-las. Porque essas coisas, obviamente, pertencem a nós. Mas podem ver, obviamente. Vão estar em expositores, com certeza. Sim, claro. E a FNAC, se calhar, também vai disponibilizar o máximo de produtos que tiver, de Harry Potter, jogos... materiais. Se até era bom a FNAC aproveitar a altura em que estão lá os fãs da Harry Potter e fazer tipo um golpe publicitário. Uma coisa do género. Acho que era bom para eles, digo eu, né? Eu não sou nenhuma mas publicitária, pronto. Mas pronto, então agora vamos falar sobre a Emma Watson. Vamos tentar chamar o João à conversa. Por isso vamos lá ver. E o João já está aqui connosco para falar sobre a Emma Watson. Olá, João. Olá. Está de volta. Ora bem, quem é que vai começar a falar sobre a Emma? Começas tu, Ana. Pelo Está menos bem, pronto. Se dá vocês mais. querem que seja eu, sou eu então. Ora bem, a Emma Charlotte Duer Watson é a atriz que interpreta a Hermione Granger, como vocês sabem todos. E nasceu em Paris, França, no dia 15 de abril de 1990. Viveu lá até aos 5 anos de idade, quando se mudou para a Inglaterra, para a cidade de Oxfordshire, onde reside com a mãe, Jacqueline Watson, que, tal como o pai de Emma, é advogado, e com seu irmão mais novo, Alex. Para além de Alex, Emma tem outro irmão mais novo chamado Toby e duas irmãs gêmeas chamadas Nina e Lucy, que são frutos do segundo casamento do pai de Emma, pois os pais de Emma encontram-se divorciados há algum tempo. Desde que entrou na escola, que a Emma começou a mostrar interesse na representação e no mundo do cinema, e participou assim em várias peças de escola, incluindo Arthur The Young Years, onde interpretou o papel de Morgana Le Fay Que era a no. meia-irmã do rei Arthur. Sim, exato. No concurso de poesia Daisy Pratt, que lhe rendeu o primeiro lugar. Mas apesar de tudo isto, a Emma nunca tinha atuado como atriz profissional antes de ter sido escolhida para o papel de Hermione Em Granger. imensas, em milhares de raparigas. Exato, na audição entre milhares de raparigas. E assim, a Emma foi escolhida e tem interpretado a Hermione nos filmes de Harry Potter. Fora da saga, já participou em dois projetos chamados Ballet Shoes, que já podem ver cá em Portugal, não, mas no YouTube têm e podem sacá-lo da internet. E deu a voz para um filme de animação chamado The Tales of Despero. Ballet Shoes foi o primeiro projeto de Emma Watson fora da série Harry Potter. É um filme para a televisão britânica dirigido por Sandra Goldbecher. No filme, Emma contava com uma cara familiar, Richard Griffiths, o ator que faz de Tio Vernon nos filmes da saga Potteriana. E o filme, o mais recente, é um filme de animação onde Emma acho que dá voz a uma princesa, não é? É a Princesa Pea. Nos Tales of the Despero. E ao longo dos anos a Emma também ganhou bastantes prémios. É alguns importantes, outros menos, mas é tudo a reconhecer o trabalho dela. A Emma, na minha opinião, no trio, é a atriz que mais talento tem. Ela tem melhorado consideravelmente. Tem feito, acho que a Ordem da Fênix está espetacular. A representação, todos estão. Acho que é mais realista a representar. João, queres dar a tua opinião sobre a Emma? Sim. Eu, em primeiro lugar, concordo com o Francisco, porque eu acho que a Emma, desde o primeiro filme, foi a que melhor revelou mais fidelidade à sua personagem, entre o trio, claro. Ela interpreta muito bem a Hermione e ela mesmo disse que, quando foi escolhida para o papel, disse que era muito parecida com ela, sobre a aparência física e por serem muito boa nos estudos e não sei quê. E eu acho que também, com o passar dos filmes, eu acho que ela tem melhorado muito o seu desempenho. Eu gostei, particularmente do desempenho dela agora na Ordem da Fênix. Embora o filme, claro, em si não tenha sido do mais que se podia esperar, não é? Mas enfim. Já saiu uma crítica do Príncipe Misterioso que dizia que Emma Watson já tinha atuado muito bem agora no sexto filme. Que até houve um rapaz que quase gritou no meio da exibição: essa é a minha Hermione, não sei quê. E pronto, eu acho que a Emma tem desempenhado muito bem o papel da Hermione e espero que ela continue com esse trabalho, não é? Fora da saga, eu nunca a vi no Ballet Shoes, nem ouvi a voz dela no The Tale of Despero, mas acho que o desempenho dela também é bom, não é? Eu só vi imagens desses dois filmes, mas eu confio no talento da Emma. É, É, mas em todos os em todos os filmes filmes tem sido um tem bom sido um desempenho. Ah, pois, aposto que sim. Na Pedra Filosofal, na Câmara dos Segredos, em todos tem sido espetacular. E tu, Ana, o que é que achas da interpretação É dela? assim, eu já vi a Emma também no Ballet Shoes e achei que ela esteve muito bem, sinceramente. Mas lá está, eu concordo com vocês os dois. A aula do trio é aquela que se comporta mais como uma verdadeira atriz. Assim, o Daniel, nós falamos dele na última emissão e lá está. O Daniel é perfeito para Harry Potter, mas não é um ator por aí além. E o Rupert Grint tem uma coisa. Ele tem muita piada, eu acho. É muito cómico. Ele está muito bem para o papel do Ron, lá está. E agora também temos a recente entrada da Emma no mundo. Recente não, mas no mundo da moda a Emma tem participado muito. Para quem viu a sessão da Emma na Vogue italiana, ela estava espetacular. Estava muito, mas muito bonita. E não tinha só a ver com o guarda-roupa, ela estava mesmo espetacular. Tenho comparecido nas Fashion Weeks de Londres e de Paris. Tem-se interessado muito. Foi a rapariga mais nova a aparecer na Teen Vogue com 15 anos. Já viste o ensaio dela para a Vogue, João? Já, é aquela Vogue italiana, não é? Sim, Sim, sim. sabes que há muita gente que não gostou desse ensaio? Dizem que Ah, mas eu está muito acho que. fantasiado. Não, para já, porque Nada. havia vários estilos de fotografia, a Emma estava com vários fatos e eu achei que ela estava simplesmente deslumbrante. Eu Estava ali também acho. com umas poses à maneira, na minha opinião. É, eu acho que ela tem muito futuro no mundo da moda. E no do cinema, Claro. em ambos, Mas ela já disse que gostava de fazer um musical. Sim, mas ela já disse que vai prestar muita atenção agora à universidade, que ela que Exatamente. nem que tenha que parar durante um bom bocado com a carreira da atriz, que ela que vai dedicar-se completamente à Ela universidade, aos estudos. tirou A em todos nos três testes, exames que ela fez recentemente. Teve a nota máxima em ambos. Ela e os outros dois tinham, alguns dos atores do cast tinham aulas nos estúdios. O Daniel Radcliffe ainda tem aulas? Acho que não. Eu também acho que não. É assim, o Rupert Grint eu sei que ele não tem aulas. Ele saiu da escola muito cedo. Não sei se foi no nono ano ou assim parecido. Mas o Daniel não tenho a certeza. A Emma é que se dedica muito. Eu não sei como é que ela arranja tempo no meio das filmagens e do mundo da moda, para estudar É também. saber gerir o tempo, cada um gera o tempo Mas mesmo como. assim, Acho mesmo que assim. se calhar com tanto preenchimento é que ela tem que organizar um plano mesmo rigoroso, tem que ter tempo para tudo. Eu acho que a Emma também sairia muito bem no mundo da moda se não fosse atriz, porque ela em si também já tem uma cara muito bonita e o sorriso dela é simplesmente deslumbrante, na minha opinião. E É, e. recentemente as pessoas têm. Por exemplo, ela apareceu agora numa entrega de prémios, as pessoas ficam logo ansiosas para saber o que é que ela veste, porque ela, entre atrizes muito mais velhas, tem sido a mais nova, com 18 anos e 17, a ser uma das mais bem vestidas, com a Tilda Swinton, que para quem não sabe é a atriz que desempenhou a Feiticeira Branca nas Crónicas de Nárnia, que já é uma atriz com uma certa idade, e outras atrizes mais velhas, ela tem-se destacado. Pronto, é assim, já demos a nossa opinião sobre a Emma e já estamos com 1 hora e 19 minutos de podcast, ou seja, já não dá tempo para muito mais. A seguir vamos passar mais uma música, a Melancholic Ballad Dos dos Fingertips Fingertips. para o Lucius Malfoy, Sim, para quem? sim. E vamos passar essa música e é o fim da nossa emissão, da nossa segunda emissão. Esperemos que tenham gostado. E pronto, voltamos para a terceira, daqui a mais ou menos que é um mês. Não, nem isso. É um mês? Espera aí, não sabemos. Nós anunciamos É, nós anunciamos no Potter News depois. www.potternews.pt.com. Pronto. E despedimos-nos também do João. Ah, adeus para vocês também, não é? Adeus, João. Obrigada por estares aqui. Nada. E peço desculpa por não ter vindo à opinião sobre a Câmara dos Segredos. Não pude mesmo. Só pude vir agora, mas Não pronto. faz mal, Não não faz faz mal. mal. Pronto. Bem. Então, pronto, tchau, João. Agora vamos passar Melancholic Ballad para o Lúcio. Falou Luzes Malva, que nós não sabemos quem é, porque há aqui pessoas no Potter News que deixam comentários. Com o Não com. nome dos seus personagens É, favoritos, com o nome acho muito fictício, bem, né? eles Não é o é que nome sabem. próprio. E vamos então passar a música Melancholic Ballad dos Fingertips e acabamos a nossa emissão do Potter News Cast.

Sliff managed. Knox.